Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Américo Jacomino, o canhoto. O recital de instrumento solista é uma instituição tão dominante em nossa vida musical que é difícil acreditar que não foi sempre assim. Ele é uma maneira de se ver e ouvir música criada no século XIX e típica do século XIX, que tem tido, na verdade, uma sobrevida de mais de um século. Por séculos, música era ouvida em casa, na igreja ou na corte. O recital propriamente dito, ou seja, uma única pessoa dando conta do recado com ingresso pago, foi consolidado por Liszt num espaço de 15 anos na metade do século XIX. Depois disso, qualquer pessoa com dedos ágeis e o ego bem alimentado se viu no direito de usufruir da artistocracia, e o conceito se expandiu para outros instrumentos, inclusive o violão. Alguns dos primeiros concertistas do violão moderno rodaram a América do Sul, os espanhóis Manjón y Llobet e o paraguaio Barrios. É um pouco simplório e duvidoso louvar os méritos do primeiro isto, primeiro aquilo, já que pioneirismo não é necessariamente qualidade. Mas no Brasil, nós podemos afirmar com segurança que o primeiro concertista de violão que tinha um séquito de seguidores é Américo Jacomino, o canhoto. Thank you. Esta foi a Marcha dos Marinheiros, de Américo Jacomino Canhoto, interpretada pelo autor numa gravação dos anos 20. Canhoto é daqueles personagens extraordinários, frequentes na história do violão brasileiro, que poderiam tranquilamente protagonizar uma novela. Filho de um ourives napolitano, pode ser que ele tenha nascido na Itália, mas ele fazia questão de dizer que tinha nascido em São Paulo, na Rua do Carmo, no ano da Proclamação da República, 1889. Ele nunca frequentou a escola e foi educado em casa por seu pai e por seu irmão Ernesto. De Américo Jacomino Canhoto, Arrependida, valsa interpretada por Gilson Antunes ao violão. Uma composição com vários detalhes um pouco capengas, mas com uma intensa carga emocional. O pai de Canhoto era rigoroso e não queria saber dos filhos envolvidos com o violão, que era um instrumento feito para se pendurar em barbearias. Mas Ernesto, irmão mais velho, contrabandeou um violão para o porão de casa e Américo passava suas horas vagas aprendendo por conta própria. Ele era obviamente canhoto e, como todo canhoto, ao aprender sozinho, inverteu o instrumento. Mas como seu irmão era destro, ele não podia inverter as cordas, o que seria a coisa mais natural. Consequentemente, ele desenvolveu uma técnica bizarra em que as melodias eram tocadas com o polegar e os acompanhamentos com os outros dedos. Uma loucura total, mas que seria determinante mais tarde na feitura de suas composições. Thank you. ouvimos de Américo Giacomino, o canhoto, A Menina do Sorriso Triste, um fox tango interpretado por Gilson Antunes. Esta mistura de ritmos estrangeiros é uma característica muito forte deste período formativo, bem como a preferência por estes títulos sugestivos. Temos aqui uma situação sui generis. O primeiro concertista brasileiro de violão era um completo autodidata que não sabia ler música e, portanto, não dominava o repertório tradicional do instrumento, tocava com o violão virado no avesso, sem inverter as cordas. Aos 16 anos ele já participava de serenatas, tocando também cavaquinho, e aos 18 começou sua carreira profissional acompanhando o famoso cantor Paraguaçu. Ele foi provavelmente o primeiro violonista a gravar disco solo no Brasil por volta de 1912, mais ou menos a mesma época em que Agustín Barrios fez suas primeiras gravações na Argentina. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele escreveu um dos seus grandes sucessos, a Marcha Triunfal Brasileira. Américo Giacomino, o canhoto, Marcha Triunfal Brasileira, interpretada por Gilson Antunes. É uma obra que tem efeitos de rufo de tambores, imitações de flautins, de marchas e trompetes. É uma gravação muito especial porque o Gilson Antunes usa o violão Giannini, 1917, que pertenceu ao próprio compositor, com cordas de tripa e afinação mais baixa, como era a característica da época. Canhoto era também muito desenvolto com pincel e trabalhava como pintor de painéis e azulejos em casas da sociedade e em estabelecimentos públicos. 1916 é o ano do nascimento do violão de concerto no Brasil. Até então, a sua presença na literatura se circunscrevia às tavernas, às mãos da malandragem, e era alvo de charges derrogatórias na imprensa. mas em 16, Agustín Barrios se apresentou em São Paulo com um imenso êxito de público e de crítica. Isto abriu um precedente e, meses depois, Américo Giacomino deu um recital histórico no Salão Nobre do Conservatório Dramático e Musical para uma sala lotada, mesmo com a bailarina Isadora Duncan se apresentando na mesma noite a um quarteirão dali no Teatro Municipal. Canhoto estava com 27 anos e a sua carreira finalmente se consolidava. Ouvimos Tempo Antigo, uma mazurca de Américo Giacomino, Canhoto, interpretada por Gilson Antunes ao violão. É uma obra curiosa, porque tem uma certa pobreza composicional, mas ainda assim guarda um certo charme, que eu acho que talvez é derivado de uma inevitável inflexão rítmica portuguesa. Pode parecer surpreendente que alguém se auto-intitulasse concertista quando seu repertório era quase que exclusivamente de valsas, marchas, danças de salão de sua própria autoria. Mas é preciso lembrar que a divisão entre música de concerto e música popular ainda não existia no Brasil. Isso só aconteceu a partir dos anos 30. Em linhas gerais, nessa época, tudo que não era música urbana, de origem europeia, era chamado de música sertaneja. Seguindo esta moda, Canhoto formou um trio com uma menina cantora e um ator popular chamado Viterbo Azevedo, que encarnava o personagem do Jeca Tatu. Como solista ou em conjunto com o trio, Canhoto excursionou pelo interior até que seu colega Viterbo foi assassinado com um tiro em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Thank you. Esta foi a gavota Alvorada de Estrelas, de Américo Giacomino Canhoto, interpretada pelo violonista Gilson Antunes. Aqui a gente já vê algumas das constantes das composições de Canhoto, por exemplo, o gosto por introduções sinistras. Em 1922, Canhoto se casou com a filha do prefeito da cidade de São Carlos e para lá se mudou, abrindo uma loja de instrumentos chamada, como em toda a cidade de interior, Casa Carlos Gomes. O negócio não deu muito certo e ele voltou para São Paulo. Em 1924, ele foi um dos artistas convidados para a inauguração da primeira emissora de rádio do estado de São Paulo, a Rádio Educadora Paulista, que hoje é a Rádio Gazeta. Este foi o tango Caprichoso, de Américo Giacomino Canhoto, interpretado por Gilson Antunes ao violão. É uma obra que ilustra a formação de um estilo brasileiro de interpretação, fazendo a transição entre o tango habanera espanhol e o tango brasileiro, que tem a inflexão de maxixe. Este é um dos maiores méritos de Canhoto. Ele é um dos artistas formativos de um estilo brasileiro de compor e de interpretar. A sua maneira absolutamente delirante de interpretar valsas, com uma liberdade alucinada de fraseado e vibratos chorosos, teria uma grande influência na geração seguinte de instrumentistas. Thank you. Ouvimos a valsa Reminiscências, de Américo Giacomino, o canhoto, interpretada pelo autor numa gravação dos anos 20, em 78 rotações. Vocês perceberam que a valsa não é tocada quadradinha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas com um longo debruçar-se sobre o primeiro tempo, é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Compare esse estilo de tocar com o grande violonista da geração seguinte, Dilermando Reis, tocando a mais célebre valsa de canhoto, Abismo de Rosas. ouvimos de Américo Giacomino, o Canhoto, a valsa Abismo de Rosas, interpretada por Dilermando Reis, numa gravação de 1961, com cordas de aço. Esta é uma das mais célebres gravações de toda a história da música instrumental brasileira. Dilermando Reis fez tanto sucesso com esta música que até hoje muita gente jura que a música é dele, mas é uma das primeiras obras gravadas por Canhoto, ainda com o título menos fantasioso de Acordes do Violão, uma gravação que ele fez em 1912. Os choros de Canhoto ainda são um pouco rígidos, eles não têm a mesma ginga dos tangos de Ernesto Nazaré ou Zequinha de Abreu, mas eles têm uma feição própria, exatamente por terem sido compostos por um canhoto, o que torna a linha de baixos sumamente interessante. Ouvimos o choro Olhos Feiticeiros, de Américo Giacomino, o Canhoto, interpretado pelo autor, numa gravação dos anos 20. Em 1927, o jornal Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, promoveu o concurso O Que É Nosso. Canhoto já era um artista consagrado e inexplicavelmente se inscreveu no concurso. Eu suspeito que ele devia estar num tremendo aperto financeiro e tomou a decisão de entrar no concurso. Não surpreendentemente, ele ganhou o prêmio principal, que se chamava Prêmio Pernambuco, e o título de Rei do Violão Brasileiro. A propósito, Canhoto já conhecia João Pernambuco e dizia que no Brasil havia só dois concertistas, ele em São Paulo e João Pernambuco no Rio. Este concurso deve ter sido uma coisa até um pouco cômica, porque havia somente três inscritos. Canhoto, que já era uma figura sui generis, uma menina prodígio de 11 anos e um violonista cego que tocava com o violão deitado sobre as pernas. Thank you. Ouvimos o choro Niterói, de Américo Giacomino Canhoto, interpretado por Gilson Antunes ao violão. É um choro bem singelo, que se circunscreve a um espectro harmônico muito limitado às funções primárias, que os violonistas práticos costumavam chamar antigamente de primeira de lá, segunda de lá, preparação, terceira de lá. É um método que inclusive ficou muito associado à prática do canhoto e do cantor Paraguaçu. Em 1928, Canhoto começou a ter problemas de saúde que foram diagnosticados como uma insuficiência da aorta. Os médicos lhe recomendaram repouso total, mas ele continuou ativo como concertista. Inclusive, há uma lenda que diz que seu estado de saúde foi bastante agravado pelo hábito de balançar o corpo todo junto com o violão quando queria produzir o vibrato nas cordas soltas. É um efeito que, de fato, a gente ouve em algumas de suas gravações. Américo Giacomino sempre foi um patriota e, apropriadamente, faleceu no dia 7 de setembro de 1928, aos 39 anos de idade, no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. Este foi o tango Guitarra de Mi Tierra, de Américo Giacomino, o canhoto, tocado por Gilson Antunes ao violão. Aliás, a segunda parte deste tango é bem parecida com a canção De Papo pro Ar, o maior sucesso de Gilbert de Carvalho, que era, coincidentemente, um dos médicos que cuidaram de Canhoto na sua fase final. Eu imagino que ele deve ter se inspirado na música do paciente. Apesar de sua arte nada convencional, Canhoto sempre se viu como um concertista antes de mais nada. Ele ficava furioso quando o comparavam com violonistas amadores. Ele foi um compositor inspirado, sincero, mas obviamente com limitações técnicas. Muitas de suas músicas são, portanto, uma espécie de esqueleto passível de elaboração, como é o caso desta valsa Manhãs de Sol, tocada por Marco Pereira. Thank you. ouvimos de Américo Giacomino, Canhoto, a valsa Manhãs de Sol, tocada por Marco Pereira ao violão. Nossos agradecimentos vão a Gilson Antunes, não só por sua ajuda na elaboração do texto do programa, mas por sua gravação excepcional da obra de Canhoto. É importante dizer que ele tirou todas essas músicas diretamente das gravações de Canhoto. Foi um trabalho bastante detalhado de transcrever as músicas a partir das gravações, e eu acho que ele se impregnou de tal forma da música de Canhoto que ele toca exatamente como o Canhoto toca em suas gravações, claro, com o benefício de uma sonoridade de alta fidelidade. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, faça-o no e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por sua audição e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Adriano Vieira e Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.